Né? Então a gente começa com ela, espero que gostem. E chega aquela mesinha pra cá, aquela mobiliazinha pra lá, e arruma um espaço por aí e deixa o resto comigo, tá? Aumenta o volume. tira dura do

kissed her